cima, galera. Quem sabe canta com a gente. Você já me esqueceu. Se encontrar, só quero falar que meu coração é teu. Valeu, senhor. Vamos ver lá em cima, galera, com a gente. Sempre é difícil perdoar. Esse alguém te fez sofrer. Esse alguém te fez chorar. Mas vou até o fim trazer de volta o amor pra mim. Eu só posso dizer adeus. Se não eu vou chorar. Yeah.